mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. Yeah.